estou em ti, como a areia da praia no mar. E senti o teu corpo molhado a colar. Descobri que o abrigo onde estiver em ti, escondido no canto de amar. Teu corpo molhado, o meu enroscado, por vezes colado numa dança de paixão. Molhado, o meu enroscado, intenso pecado, sem limite e sem perdão. O teu céu, tu serás, minha pele, meu ardor, meu farol, meu amor. Seguirei o caminho do sétimo céu, entregando de mim o que é meu. Teu corpo molhado, do meu enroscado, vezes colado numa dança de paixão. Molhado, o meu enroscado, intenso pecado, sem limite e sem perdão. Estar bem coladinho, o teu corpo no meu, colado em pecado, atingindo o sétimo céu. Deixa-me ser tudo o que eu quiser, dar-te prazer. Teu príncipe cavaleiro, de cabo espada, não digas nada. Vou morar em ti eternamente, meu amor. Sair do teu lume, do teu perfume, teu vício maior. Deixa-me tornar em ti o vinho deste amor. Embriagar-te a partir da tua pele. Corpo molhado, o meu enroscado, por vezes colado numa dança de paixão. Molhado, o meu enroscado, intenso pecado, sem limite e sem perdão. Molhado, o meu encostado, por vezes colado numa dança de paixão. Molhado, o meu encostado, intenso pecado, sem limite e sem perdão. Olá, ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Edisson, um programa que esperamos sempre nós lhe traga boas músicas e também algumas informações com respeito aos artistas que nós vamos acompanhando. Não apenas, ou seja, não exclusivamente, mas, enfim, dando essa força especial para os artistas que nós acompanhamos. Hoje vamos aqui abrir um bocadinho a exceção à regra, porque vamos trazer não só artistas que nós acompanhamos, mas também as novidades que vão chegando até ao nosso... Ou seja, as novidades que vão chegando até ao... Enfim, ao nosso... à antena web, ao nosso arquivo, vamos dizer assim. Toy com Corpo Molhado é a música que abre ou que abriu esta edição do nosso Edisson. Mas há mais neste nosso sábado, que espero que esteja a correr bem para si, ouvinte. Alma Nova com A Resposta, Infinity com Que Mal Te Viseu, Monique com Você Tá Doida e Adriana Lua com Movimento é a primeira sequência de música do Brasil, neste caso, que vamos ouvir. São músicas todas elas recentes, com destaque aqui para nós para a música dos Monique, banda brasileira que adaptou o tema de Leandro, Que Mal Te Viseu, à música do género de banda. No Brasil, este é um movimento muito, muito conhecido, muito famoso, as bandas do Sul do Brasil, e então a serem aqui divulgadas também na Antena 9, não só no programa Rola Bandas, mas também no programa aqui no Edisson. A Resposta é o tema que abre esta sequência no nosso Edisson. Boa tarde. uma carta eu recebi. Em resposta daquela que há tempo escrevi pra ti, me dizia tal carta que não conteve emoção. Ao ler cada palavra machucava o seu coração. Que o tempo passou, mas ainda sofre assim. E toda vez que cai a chuva, lembra de mim. Disse que ainda me ama e quer outra chance e se arrependeu. E quer viver ao meu lado, mas agora quem não te quer sou eu. Olha aí, Júlio, depois da chuva e da carta, eu recebi a resposta. Pois é, Evandro. E agora? Agora, Júlio, quem não quer sou eu. Me dizia tal carta que não conteve emoção. Ao ler cada palavra machucava o seu coração. Que o tempo passou, mas ainda sofre assim. E toda vez que cai a chuva, lembra de mim. Disse que ainda me ama e quer outra chance e se arrepender. E quer viver a cara. Cada vez que passo junto a ti, não entendo todo esse veneno que por aí espalha. Quando tem conversa sobre mim, por que sentes tanto rancor? Vida. fazer. Antena Web, canal 1. Você tá doida? Você tá doida? Cheguei da balada, já de madrugada, eu não tinha nada pra fazer. Acessei a net, entrei no Facebook, eu não tava online pra você. Tu mandou mensagem pro meu celular, falou que tava afim, veio me procurar. Doida, doida, doidinha pra me ter, e ter a noite inteira pra você. Alô Diego, alô Gabriel, vem cantar essa moda junto com a gente. Valeu, banda Monique, valeu Ramires, é nós e as doidinhas. Cheguei da balada, já de madrugada, eu não tinha nada pra fazer. Acessei a net, entrei no Facebook, eu não tava online pra você. Mandou mensagem pro meu celular, falou que tava afim, veio me procurar. Eu e você, nosso amor. Sim. Quero dançar com você. prazer no movimento sensual da zumba. Quero sentir teu calor, fazer amor por amor no movimento fatal nessa minha zumba. Quero dançar com você, quero te dar meu prazer no movimento sensual da zumba. Quero sentir teu calor, fazer amor por amor no movimento fatal nessa minha zumba. De volta depois de ouvirmos Adriana Lua com este O Movimento. É certo que faz do ritmo das bandas, mas é também do Brasil, embora seja uma cantora que se estabeleceu aqui mais em Portugal e tem a especial como editora que a lança. Todos estes artistas estão a trabalhar de perto com o Grupo Antena Web, através das suas agências, das suas editoras. Pois muito bem, é para nós um orgulho poder trazer as suas novidades até aqui. O artista que quiser pode já agora escrever-nos para geral.radioantenaweb@gmail.com e ficar a saber exatamente o que é que, enfim, o que é que pode, aliás, e ficar assim, a enviar-nos o nosso trabalho, o seu ID, e daí então, será a sua frase, não é? E daí está também com os nossos ouvintes no grupo Antena Web, em qualquer um dos nossos canais, não apenas no canal 1. Agora, não os acompanhamos, mas para todos os efeitos faz sentido fazer aqui referência, porque são trabalhos novos, novas vozes da música portuguesa ou vozes já consagradíssimas. Carolina, por exemplo, do álbum Carolina, traz-nos Lua Branca, esta fadista que tem realmente um nome interessante no mundo da música portuguesa. E então está ela com este seu trabalho lançado neste ano de 2014. Também de 2014, do álbum Lua em Luto, António Cova, traz-nos Estou Deprimido. Esta música é de um género indie, não é? E é realmente muito interessante. Aliás, toda esta sequência eu acho que é interessante porque ela tem uma diversidade incrível de música e de género que nós vamos já perceber quando começarmos a ouvir. Estou Deprimido, canta-nos António Cova. Depois do álbum Palavras ao Vento, escutamos o tema homónimo, ou seja, Palavras ao Vento, de Pedro Barroso. O álbum foi lançado recentemente, também já neste ano de 2014 e no mês de agosto, creio. Sérgio Godinho, com Liberdade, é o tema que nós estamos também aqui a ouvir nesta edição, aqui gravação ao vivo, um álbum realmente muito interessante do cantor Sérgio Godinho, com 43 anos de carreira, e está ele com este seu novo trabalho. Sérgio Godinho com Liberdade. O álbum também tem este nome. Vamos ouvir e daqui a pouco as despedidas com o destaque para um álbum. Até já! Aos pés de minha mãe.

velas-me de rascas. Dá-me dinheiro, senão levas um tiro nos cornos. Leve-te comigo. E tu assim, aí parado, olhas para mim com essa cara de parvo. Só me dás vontade de cantar aquela música que se cantava nos finais dos anos 50, em que o irmão dizia para o outro que o ia levar consigo. Vou levar-te comigo, meu irmão, vou levar-te comigo, meu irmão. Mas a verdade é que quando um deles morreu, o outro não quis ir atrás dele. Preferiu ficar numa grande mansão para os lados do Algarve, dar um lado em pintor e a viver às custas do lucro. E a viver às custas do lucro. E os dois construíram. A vida tem destas coisas, destas injustiças. Mas também não tem nada a ver com isso, o problema deles não é meu. A verdade também é que o gajo, entretanto, parece que já morreu. Canal 1. Vim do país da ternura, orvalhado pela maré. Trago mirras, trago incenso, trago no peito em suspenso o futuro que ainda não há. O futuro que ainda não é. Trago sonhos da distância, de outro sentir e outra gente, sentado para lá do mar. Gente de paz e saber, tão igual e tão diferente, tão urgente inventar. Nesse sonho me anuncio, desse sonho me sustento, mantenho tudo o que disse, mesmo se eu hoje já sinto menos força, menos alento. Como dardos, como setas, privilégio dos poetas. Lanço palavras ao vento. Nesse sonho me anuncio, desse sonho me sustento, mantenho tudo o que disse, mesmo se eu hoje já sinto menos força, menos alento.

Entre o Barro e a Parede. É como se chama o tema que abre o disco, então, que nós também vamos aqui ouvir nesta edição do nosso programa, do nosso Edição. Agora estou ficando na dúvida, espero não estar aqui a induzi-lo em erro quando disse que abria o álbum, mas já lhe digo. Exatamente, é mesmo o que abre o álbum. Logo depois, Fato da Sina, música número 10 deste disco, que tem 11 faixas no total. O número 12, o último tema, aliás, é a safra deste ano, que é a faixa número 3 deste disco. Realmente é o tema mais conhecido. Este álbum conta com participações, para mim, magníficas. Dulce Pontes e Lura fazem parte deste álbum de Safra, um nome que, a partir de agora, entra para o histórico da vintage portuguesa, dado que é um nome que, enfim, decidiu apostar num género muito mais lusitano também. O nosso Edição termina por aqui, mas vai regressar no próximo sábado. Espero que goste ou que tenha gostado desta emissão. Fique bem. Boa tarde para si e até para a semana. Entre o barro e a parede, atirei-me para te ver. Quem me dera ser só olhos para fechar-te nos meus sonhos e não ter de adormecer. Entre o barro e a parede, julguei a distância curta. Atirei-me à tua boca, beijei o estal da mão louca. Quem me dera ser só escuta. Entre o barro e a parede, fiz-te um jardim de hortelã. Quem me dera ser só cheiro e plantar-te num canteiro para te cheirar de manhã. Entre o barro e a parede, fiz-te um jardim de hortelã. Quem me dera ser só cheiro e plantar-te num canteiro para te cheirar de manhã. Ai, meu santinho de barro, porque não sou eu aceite. Ai, meu santinho de barro, faz com que este amor se ajeite. Entre o barro e a parede, tropeçaste à minha frente. Segurei-te nos meus braços, quem me dera mil abraços. Ser só corpo sem ser gente, entre tu e eu a esperança, a querer secar minha sede. Quem me dera ser só boca, saciar-me numa gota. Entre o barro e a parede, entre o barro e a parede, fiz-te um jardim de hortelã. Quem me dera ser só cheiro e plantar-te num canteiro para te cheirar de manhã. Entre o barro e a parede, fiz-te um jardim de hortelã. Quem me dera ser só cheiro e plantar-te num canteiro para te cheirar de manhã. Ai, meu santinho de barro, porque não sou eu aceite. Ai, meu santinho de barro, faz com que este amor se ajeite. Ai, meu santinho de barro, porque não sou eu aceite. Ai, meu santinho de barro, faz com que este amor se ajeite. Porque não sou eu aceite. Ai, meu santinho de barro, faz com que este amor se ajeite. Faz com que este amor se ajeite. Faz com que este amor se ajeite. Faz com que este amor se ajeite.